Se contar a multidão que está torcendo pra você cair, é irmão, está difícil pra viver, porque a gente só encontra quem queira a nossa destruição. Foi assim também com os heróis da fé. Lê a história de José, de Daniel e Esther, e nada mudou. Ainda isso acontece em nosso meio a quem deseja a ruína do seu próximo. Nos caluniam, nos afrontam, lançam pedras. Seus corações estão fervendo de inveja, mas todo sentimento negativo contra ti jamais prospera. Se lançarem você numa cova, sei que bem mais vivo dela sairás, porque ninguém pode te tocar. E se numa fornalha aquecida te jogar só pra te destruir, vão ter uma surpresa quando forem bem de perto pra ver o teu fim. Vão ouvir você falar, estão fervendo de inveja, mas todo sentimento negativo contra ti jamais prosperará. Se lançarem você numa cova, sei que bem mais vivo dela sairás, porque ninguém pode te tocar. E se numa fornalha aquecida te jogar só pra te destruir, vão ter uma surpresa quando forem bem de perto pra ver o teu fim. Vão ouvir você falar, vão ouvir você gritar: olha eu de novo. continuou.